Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mas Skype aí, malha. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando, Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva. Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que eu achei que ninguém ia ouvir e ele se demonstrou um dos maiores sucessos aí do programa. Gente, hoje quem tá de volta aí, ele falou que tem coisas muito importantes para dizer. Eu nem sei como é que vai ser, mas hoje quem vem aí participar novamente do Alô Ouvinte é o Ratão. Fala, Ratão. E aí, Hernani, beleza? Beleza, Ratão? Cara, não sei por que tu desconfiava que esse programa ia ou não dar certo. A melhor parte do podcast é a leitura de e-mail de ouvinte e a participação de ouvinte, cara. Qualquer programa é assim, isso aí é sucesso na série. Eu achei que o pessoal não ia gostar de ficar ouvindo os ouvintes, entendeu? É a melhor parte, cara. Pô, a melhor parte do programa, cara. Ah, entendi. Ô, Ratão, vamos lá. Fala pra mim uma coisa. Você disse que você tava muito puto com as eleições e que você queria dizer umas verdades aí. Vamos começar bem desde o começo. O que você tá puto? Vamos lá. Ah, Ratão. Não, Hernani, é o seguinte, cara. Eu queria aproveitar aí o espaço do Sociedade Primitiva aí. Caralho, bicho, que barulho é esse? O que você tá fazendo aí? Tá tocando uma? Caralho, não, eu toquei já faz tempo, já, agora só tava mexendo no teclado aqui, né? Vai, fala, não, cara, que é? É o seguinte, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Ah, tá. Não, cara, é o seguinte, tava aproveitando aí o espaço do programa, né? Sociedade Primitiva, aí deve ter o quê? Uns 20 mil downloads, um programa bem, bem escutado aí pela galera. E, cara, pra passar um alerta pras pessoas da situação que a gente tá... A próxima, tá bem próximo a gente enfrentar agora no dia 7, no dia das eleições, porque tá chegando na reta final e os dados que a gente vem colhendo e as coisas que a gente vem observando nas redes sociais, parece que as pessoas ainda não se ligaram na real situação do que tá acontecendo. As pessoas parecem que estão por fora, não estão entendendo o nível do perigo, o tamanho da rola que vai entrar no nosso rabo, velho. As pessoas não estão comprando a realidade. Então, diz que o plano de governo do Haddad é um negócio asqueroso, né? Diz que eu tava vendo lá, eu vi isso aí, tirar o poder do Ministério Público da investigação, aí eles vão poder fazer o que eles quiser, cara. É. Aí vai virar uma zona do caralho. O plano de governo do Haddad, cara, é a coisa mais assustadora que eu li depois daquele livro MTV, sabe? Foi a coisa mais assustadora que eu li, cara, porque lá tá exatamente a receita pra botar no nosso rabo e botar pra sempre, não é assim, ó. Ah, os caras vão fazer um governo ruim em 4 anos, não. É pra garantir a manutenção do governo do poder dos caras para sempre. Pelo menos durante o nosso lifetime aqui. É garantido. Caralho, Ratão, tá fazendo um barulho muito escroto aí, cara. Que é isso? Cara, tô parado aqui, bicho. Só se o microfone tá... Será que você tá falando em cima do microfone? Que aí o vento vai batendo, será que não é isso? Não, cara, o microfone está batendo na minha roupa, cara. Sei lá, é o microfone do celular aqui. Puta, eu acho que esse microfone tá com mau contato, bicho. Acho que é isso. Mas no último deu certinho, cara. Puta, é que depois disso aí o microfone... Não, eu acho que piorou. Eita, não. Mas vamos voltar lá, não tem problema. Vamos tentando aqui. Deixa eu carregar. Então eu quer dizer o seguinte, eles querem fazer um esquema. Um outro microfone Bluetooth que eu tenho aqui, depois eu troco no meio do programa, beleza? Tá. Mas aí, volta lá no assunto. Você pegou e falou o seguinte, que eles vão fazer um esquema que é pra não trocar mais o poder. Você sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que se eles ganharem isso aí, cara, eles vão fazer um esquema de botar a oposição tudo na cadeia. Eu tô com... Inclusive, vocês, ouvintes, essas coisas que nós falamos aqui, tudo eles vão fazer ser proibido. Entendeu como é que vai ser o negócio? Cara, então assim, ó, eu tenho aqui o... Eu fiz algumas análises aqui do plano de governo dos caras e, aproveitando esse ensejo aí que tu lançou, tu falou ali que, isso aqui que a gente tá fazendo vai ser proibido. E tu tem razão, cara, porque existe uma parte do programa de governo dos caras que é apertar, fazer uma... remanufaturar e melhorar o marco civil da internet. Cara, o marco civil da internet foi aquele, vamos dizer assim, a regulamentação da internet, né, que colocava poderes pro executivo de censurar qualquer coisa praticamente na internet. Com a desculpa de controlar discurso de ódio, essas coisas. Só que é o seguinte, a internet saiu do controle pros caras. Então agora, no programa de governo deles, Haddad 2019, na verdade o nome do programa é Programa Lula 2019-2022. Né? Esse programa de governo deles, cara, tá em apertar restrições para a internet, controle da internet. Então assim, ó, se tu for ver, o modelo que eles querem seguir para o controle da internet é o modelo chinês, onde o cidadão tem que se identificar para acessar a internet, cara. Se identificar para poder acessar a internet. Então, se tu entra na tua casa, vai ter que logar para acessar a internet. E aí, tudo que tu fizer vai estar rastreado, enfim. Claro que dá para ti. Tu vai, as pessoas que sabem se manter ocultas na internet, por exemplo, usando aqueles navegadores, aqueles que os caras usam de deep web para acessar criptografado e tal, até vão conseguir, mas a população não, né? A população, ela vai Ô Ratão, e que vergonha, os que vergonha, eu escrevi até no Facebook, que vergonha, porque tem que guardar na memória esses vagabundos desses artistas apoiando tudo os picareta e empurrando o povo pra merda, esses artistas também, eu falei pro povo nunca mais esquecer, guardar na memória, daqui 20 anos, ô Ratão, você tem que contar pro seu filho, O pai vai contar pra você o que aconteceu. Esses picaretas que você tá vendo na televisão aí apoiaram os políticos contra o povo. Porque isso tem que ser falado. Que cambada de picareta, Ratão. Por causa de dinheiro, apoiando regime canalha, apoiando um regime que vai prejudicar o povo, confundindo as pessoas, espalhando fake news. Que sacanagem, Ratão. Ô, meu, eu me lembro que tu deixou de colocar música no teu programa. Porque tu colocava umas músicas a fuder no programa, até umas músicas assim, vamos dizer assim, hardcore, uns hard rocks e tal. E as bandas, eu me lembro uma vez que tu falou que a banda pediu pra te tirar o programa do ar e tal, porque os amiguinhos não gostaram, porque o programa era machista, alguma coisa assim. Aí eu falei Correto. Assim, caralho, velho, a marca do estilo era transgredir. Hoje, transgredir é ser machista, é ser conservador, ou é ser simplesmente é só falar alguma verdade inconveniente, é transgredir ao máximo. Ou ser honesto. E os caras estão usando um estilo, eles nutelizaram o estilo, cara. Então, assim, hoje, por exemplo, o que, que era de se esperar? Vamos dizer, se a gente tivesse na década de 80, por exemplo, ou na década de 90, o que, que a gente ia esperar? Se tivesse nessa eleição, assim, rolando, que alguém do rock mandasse todo mundo tomar no cu, fizesse uma música a favor do Bolsonaro, mandando as mulheres do Ele Não mandar tomar no cu, mandando a Globo tomar no cu, mas... Não, é todo mundo quieto. O politicamente correto, cara, ele funciona como se fosse uma camisa de força pra que a pessoa não consiga emitir opiniões. Ela tá presa dentro do politicamente correto. E lutando contra um inimigo que não existe. Eles falam que tem um cara aí que é racista, que quando ele entrar no poder, os negros vão voltar pra senzala, que vai poder estuprar e bater à vontade, mulher. Da onde que esses caras tiram isso, cara? Sabe, é um nível de insanidade que eu fico numa pergunta. Será que eles falam isso porque eles são burro, porque eles são gado? Ou será que eles falam isso porque eles estão ganhando uma verba? Porque não é possível, cara. Não é possível... O nível de insanidade, cara. Eu acho que é a gadificação mesmo da sociedade, cara. Porque tem um cara aí que eu não sei o nome dele, mas ele é um maquiador. Se eu tivesse, eu pudesse mexer agora no teclado, que não ia fazer um barulhão, eu procurava o nome do cara. Mas o cara é um maquiador aí que, bem viado, um cara bem viado, mas maquiador e tal, começou a apoiar o Bolsonaro. E aí, ele, quando ele declarou apoio ao Bolsonaro, o público dele, né, destruiu ele, desceu a lenha nele. Mas tu lendo os comentários, eram coisas absurdas, assim, cara, como é que tu pode fazer isso? Tu não tá entendendo, esse cara vai nos matar, ele vai nos fuzilar, vai nos botar em campo de concentração. E é pessoas normais falando, não é famosas e tal. Então, assim, eu realmente penso que essas pessoas estão acreditando nessas retóricas, nessas narrativas mesmo, entendeu? Elas compram a narrativa. Claro que é uma coisa até difícil de acreditar. Como é que o cara é imbecil ao ponto de achar que alguém vai fuzilar ele em 2019? Mas, eu não sei, cara. Eu só consigo... Porque seria uma coisa muito estúpida tu mentir sobre isso, né? Ficar inventando que vai ser fuzilado. Os caras realmente acreditam que existe, que o cara é nazista, que o cara é nazista, que o cara vai matar todo mundo. Eu acho que os caras acreditam, velho. Inclusive os artistas. Eu acho, claro, os artistas são os filhos da puta, milionário, que a única coisa que eles fazem na vida é frequentar festa e putaria e cheirar cocaína e ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo, entre o ciclo deles ali, entre a bolha deles, eles têm essas narrativas aí, são tidas como verdadeiras, cara. Então eles acham assim, por exemplo, a Sasha, filha da Xuxa, a namorada do Neymar lá, que eu nem me lembro o nome agora, Marquezine, ela, quando elas botaram lá ele não, elas estavam achando que estavam alta, que uma tuitada delas, um post no Instagram com uma foto lá, sensualizando, elas estão altamente lutando contra o preconceito, elas estão mudando o mundo, sabe? É cantando Imagine, tá ligado? Eu realmente acredito que eles... Só que por trás da loucura delas tem, tipo assim... Vamos supor, olha a dicotomia. Enquanto elas estão em busca de like, elas querem empurrar o povo num regime totalitário de esquerda. Entendeu? Olha que loucura, é que assim, cara. O que eu sempre falo, que eu não quero ofender os ouvintes, tá? Porque eu sei que entre os teus ouvintes deve ter muita gente, por exemplo, eleitor do Novo, eleitor desses partidos, assim. Mas assim, ó, é o que eu sempre digo, um eleitor do Novo, do Amoedo, ele tá a um assalto de votar no Bolsonaro, entendeu? Então assim, ó, o Brasil real ainda não propagou pra chegar neles. E, por exemplo, essa galera, Anitta, Sasha, que nem mora no Brasil, entendeu? Isso, galera, é assim mesmo. Simplesmente eles não estão, o Brasil real não tá acontecendo. Não tá, não chegou, não propagou até eles. Então eles estão, quando eu falei, eles estão um assalto de votar no Bolsonaro, é porque essa pessoa nunca vai ser assaltada. Um cara ali que tá trabalhando no marketing de um banco, tá entendendo? Ganhando 12 salários mínimos, com 15º salário, sabe? Funcionário público da Caixa ganha 15 salários no ano do Banco do Brasil. Então, assim, o Brasil não propagou até chegar nesse cara. Então, eles realmente estão num outro... Eles estão com uma mentalidade totalmente diferente. É que nem aquele povo... Tem uns canais aí que eu não vou dizer quem que é, mas você sabe quem que é. Que mora lá no Canadá, cara. País de primeiro mundo. Eu sei que lá no Canadá tem muito imposto e tudo. Eu sei. Não preciso falar isso, ouvintes. Mas os caras vivem lá no Canadá, cara. Um puta de um vidão. Apoiando regime de esquerda, cara. É de cair, cara, o cu da bunda, cara. Aqueles dois filha da puta, cara. Puta, meu. Como eu odeio aqueles filha da puta, cara. Você sabe qual que é a mensagem que eles estão dando pra mim? Você sabe qual que é a mensagem que eles dão, Ratão? Na minha opinião? Eu não sei se eles fazem de maldade ou se eles fazem de gadice, mas eu acho que tem muita maldade ali. Porque eu ouvi a pilantrona lá falando, ela é maldosa. Ela sabe o que ela tá falando. Ela não é otária, não. Ela é otária por causa da sacanagem que ela faz, mas ela é esperta. Ela sabe o que ela tá falando. Deixa eu te falar uma coisa, ô Ratão. Você sabe qual que é a mensagem que eu entendo que esse cara fala? Que é o seguinte... Primeiro mundo pra nós, terceiro mundo pra vocês. Livre mercado pra nós, socialismo de merda pra vocês. Porque é tipo assim, é muito fácil pra eles que estão lá no primeiro mundo indicar pra gente votar em Ciro Gomes, votar em Haddad, ter o Lula aqui, você entendeu como é que é? Pra eles é muito fácil, ô Ratão, muito fácil. É a mesma coisa do Chico Buarque, ô Ratão. O Chico Buarque morando em Paris e querendo dar palpite aqui, cara. Isso é uma sacanagem, ô Ratão. Isso é sacanagem, cara. Não, é só, deixa eu te explicar, cara. É o seguinte, quando o cara tá no primeiro mundo, a preocupação do cara são coisas bem... fúteis. Subjetivas, são bem subjetivas. Por exemplo, o cara vai no mercado, aí tem uma peça de picanha lá por 8 dólares, tá entendendo? Aí tem um quilo de um sorvete lá, que aqui é 24 reais, tá 1 dólar, 1 dólar e meio. Meu, o cara tá vivendo ababescamente. Qual é a preocupação do cara? Já não é mais economia, não é mais ganhar a vida. A preocupação do cara é igualdade de direitos. Ratão, isso que você tá falando é muito importante, Ratão. Isso aí então, é a pirâmide das necessidades de Maslow, não é isso? Sim, a pirâmide de Maslow, cara. Então, assim, ó, o que o cara enxerga? Ele quer pegar e transportar as necessidades dele totalmente subjetivas, as coisas que ele enxerga na sociedade que ele tá vivendo, o sentimento dele. Ele quer exportar para uma sociedade, para o pessoal que está na camada de baixo da pirâmide. Por exemplo, cara, vamos supor assim, eles estão preocupados com o seguinte, olha que legal que o Ratão tá falando, ouvinte. Isso aí foi muito legal que você falou. É o seguinte, Ratão, a gente não tem segurança, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente não tem segurança, você sai na rua, você tá correndo risco de vida. Aí nego tá preocupado com, por exemplo, igualdade de gênero, que tá lá em cima da pirâmide, não tem nada a ver. Você tá preocupado com a segurança, que é o básico. Comida, moradia, segurança, é o básico, e saúde, é o básico. É o básico das suas necessidades. O nego tá preocupado lá com a igualdade de gênero, não é isso, Radão? O nego tá lá preocupado com rede social. Eu vou ilustrar pra galera a pirâmide de Maslow, pra quem não, de repente, não entendeu. É o seguinte, ó, imagina uma pirâmide, tá? Na base da pirâmide, eu vou falar pra pirâmide de Maslow no consumo. Na base da pirâmide, onde tem a maioria das pessoas, tá a galera na preocupação de consumo, a prioridade de consumo é comida, roupa barata, comida, subsistência. A cada vez que tu vai subindo na pirâmide, vai diminuindo o número de pessoas que estão lá, até chegar lá ao topo, onde as pessoas estão, a prioridade de compra das pessoas são joias, barcos, relógios. Por quê? Porque tudo aquilo para baixo está garantido já. Então essa galera já tem garantido a estabilidade. E nós aqui estamos cagados de medo de piorar a nossa instabilidade que a gente já vive. Por exemplo, eu vejo empresários hoje que estão com medo real, velho, de não conseguir sobreviver em 2018. Aí tu chega lá na empresa do cara, o cara tem 12 carros, tem 105 funcionários, e o cara não sabe, ele tá dependendo dessa eleição aqui pra saber se a empresa dele vai estar até o final de 2019. E os filhos da puta estão jogando videogame no Canadá e estão tentando foder todo mundo aqui. Porque na cabeça deles, eles estão lá no topo da pirâmide, então as preocupações deles são direitos humanos dos bandidos. Como se já tivesse resolvido o direito humano de todo mundo. A preocupação deles é arte, né, Ratão? É arte que... É proteger a arte. Enquanto a gente tá pensando assim, porra, cara, minha mulher vai sair, vai no centro tentar procurar um emprego. Será que ela não vai ser assaltada no ônibus? O cara que tá no Rio de Janeiro tá com essa preocupação. E tá cagando de medo de alguém violentar a mulher dele e tal. Essa galera tá preocupada se o Itaú vai ter direito de mostrar uma pedofilia pra uma criança. Nossa senhora, é isso mesmo. Ô Ratão, você... Caralho, Ratão. Você decifrou o negócio, cara. É isso, cara. Só que... E aí o que acontece? Como eles já garantiram tudo... E isso não está garantido, essas liberdades, vamos dizer assim, entre aspas, né, essas liberdades de expressão absoluta, essa igualdade absoluta, que, por exemplo, na Suécia, os caras querem igualar mulheres e homens na força, mulheres e homens em coisas que não dá para igualar. Então eles já estão, como eles têm tudo garantido, eles já estão forçando, até a natureza, a realidade das coisas para tentar resolver problemas, porque já, todos os outros já não existem pra eles mais. Então tá todo mundo, não tem pobre, tá todo mundo na classe média, pra cima, tá entendendo? Os fudidos de lá são os classe média alta daqui, né? Então, os caras, pra eles, esses problemas, assim, na cabeça lá dos caçadores de Pokémon lá do Canadá, na cabeça deles, cara, esses problemas são os urgentes. são as coisas que realmente importam. E os outros podem esperar. Por quê? Porque já não é uma demanda deles. Só que nós não podemos esperar, caralho. Tá entendendo? Eles podem, porque eles não estão. Não tá na necessidade deles. Na necessidade deles. Entendeu? Não tá na feição pra eles. Então eles estão bem tranquilos e ditando regra aqui, cagando regra. A Sasha acha que tá mudando o mundo, melhorando o mundo, mandando um ele não lá de Nova York. Ela tá lá com os amigos de Nova York, nunca precisou trabalhar, tá estudando alguma coisa que ela gosta, tá num apartamento fudido, tá nadando pra alguém lá. E nós aqui estamos cagados de medo do que vai acontecer no dia 7. Tá todo mundo nervoso, meu, não entra um alfinete aqui na bunda da galera. Tá todo mundo nervoso, todo mundo tenso. Eu não sei tu, Hernani, mas aqui... Nossa, eu tô muito nervoso. Todo mundo tá tenso aqui, tá entendendo? E os filhos da puta estão mandando ele não lá de Nova York, entendeu? Ô, Ratão, a gente tinha que gravar um programa, mas não vai dar tempo antes do primeiro turno. Antes do segundo, talvez. É, inclusive, esse programa que nós estamos gravando, Vinícius, eu vou correr pra entregar pra vocês antes da eleição. Vou ter que correr. Nem edita, cara. Nem edita mesmo, manda cru mesmo e vambora. É, deixa eu falar uma coisa pra você, ô, Ratão. É, a gente vai gravar sobre isso, eu tô antecipando um especial sobre fake news. E, inclusive, eu queria trazer o dono da página, aconteceu pra caralho, mas ele aparentemente não quer participar. Deixa eu falar uma coisa pra você, ô Ratão. Como essa... É porque o nosso jornalismo, ele tá contaminado pela esquerda, nojenta, mas se fizesse uma análise imparcial, sincera, como o Danilo Gentili fez e denunciou, pra quem não viu, vá lá assistir o vídeo que o Danilo Gentili fez e colocou no canal dele, Modus Operandi do Jornalismo Brasileiro, onde ele provou por A mais B. Não é teoria da conspiração, ele provou por A mais B que quando é de um candidato é o resultado X. E quando é o outro candidato é outra resposta completamente diferente. Ô Ratão, essa eleição tá marcada pela sacanagem e pelas fake news, hein, cara? Que barbaridade, cara. Que barbaridade. É coisa que você vê e fica com nojo, Ratão. Cara, essas eleições, cara, na verdade, elas estão... O que a gente está vendo é o seguinte, cara. São espasmos da mídia, de um corpo que está morto na mesa de cirurgia, na mesa de autópsia, dando uns espasmos musculares ali, cara. Porque é o seguinte, a mídia não está conseguindo controlar a narrativa nem no Brasil. Eu estava achando, quando eu estava acompanhando a campanha lá americana, que foi mil vezes pior que aqui, velho. Porque lá existe uma muito mais grana envolvida, existe muito mais veículos. E também tinha veículos de fora mentindo sobre a eleição americana. Por exemplo, a Euronews, quem quiser acompanhar, tem a Euronews em várias línguas, né? E tem em português de Portugal. Então, assim, tu pode acompanhar lá. Então, a própria Euronews estava cobrindo a eleição americana e mentindo sobre o Trump para o público da Europa. Então, assim, a mexida, né, na questão midiática estava no mundo todo espalhado. E aqui no Brasil, o que eu pensei? Eu pensei que a gente não ia conseguir resistir à mídia, porque no Brasil a mídia é muito mais centralizada. Né? Lá nos Estados Unidos eles têm rádio, que domina metade da audiência, né, e televisão, internet, claro. Aqui a gente não tem o rádio, tanto o rádio como a televisão tá na mão dos mesmos grupos de influência. Então lá nos Estados Unidos tem um cara que chama Rush Limbaugh, que ele atinge numa semana mais ou menos 24 milhões de pessoas por programa. Porra, 24 milhões de pessoas é a audiência maior que a do SBT. E é um cara de rádio, entendeu? Então assim, e ele é conservador. Então ele tá falando ele tá no outro lado do negócio. Então a galera que tá ouvindo rádio tá vendo um lado, e a galera que tá vendo TV tá vendo outro. Só que aqui no Brasil, rádio, TV, estão todos com a mesma narrativa. Então eu achei, pô, cara, isso aí não vai ter como vencer aqui no Brasil. E o que eu tô vendo é o contrário. Eu tô vendo que o WhatsApp aqui no Brasil fudeu com tudo. Porque tá transitando informação no WhatsApp, que tá fora do controle da narrativa oficial da mídia. E tudo que é oposição tá tendo um sucesso inacreditável. Ô Ratão, quem entrar nessa aí, quem for inteligente e corajoso, porque tem que ser corajoso, vai se dar bem, Ratão. É isso que o povo não entendeu ainda, Ratão. Se uma loja, se um supermercado fala, não, aqui nós somos realmente, nós somos oposição, aqui nós somos contra PT, nós somos contra Ciro Gomes, nós somos contra tudo, nós somos a favor, por exemplo, dando um exemplo, nós somos a favor do Bolsonaro. Esse supermercado vira um sucesso, estampa a vender. Se uma banda for corajosa, Ratão, nenhuma banda ainda, tirando o Traje a Rigor, nem o Traje a Rigor, porque só o Roger que falou, nenhuma banda teve coragem de falar, não, nós somos, realmente nós somos oposição, nós estamos aqui, nós somos a oposição. Nenhuma banda teve coragem ainda, ô Ratão. Ratão, é um mercado inexplorado que tá aí aberto pra quem quiser, Ratão. É só seguir. Não, de fato é o seguinte, tem esse espaço, existe um mercado latente aí para ser atingido dentro desse nicho aí de informação, tanto que se tu entrar agora no YouTube, por exemplo, no Em Alta, tu vai ver vários canais hoje conservadores mesmo, dominando essa aba Em Alta. Tem o Nando Moura, o Bernardo Kister, depois tem o Terça Livre, depois o MBL, que tá ali de vez em quando, a Joyce Haussmann. Então, assim, existe uma demanda muito forte por esse tipo de material. A própria Gazeta do Povo, que contratou uns colunistas, assim, vamos dizer, à direita, tá, cresceu muito, fez um sucesso. Sim. Mas os veículos oficiais não estão. Só que, assim, tu tem razão, existe essa demanda, mas no Brasil em específico, eu posso te afirmar que se o PT vencer esse ano, o pessoal vai se dar mal ano que vem. Porque aqui, até o que eu ia te conversar aqui desse plano de governo dos caras, é um plano de governo vingativo e que visa não cometer os mesmos erros que cometeu nos governos passados, no sentido de não controlar setores da sociedade que ficaram livres e foram decisivos para derrubar eles do governo e tal, e acabar com as narrativas deles e tal. Então, o próprio plano de governo deles tá explícito isso, não tá tipo nas entrelinhas. Não, tá escrito lá, nós vamos foder com vocês. Do primeiro ao quinto prêmio. Se preparem, só falta botar assim, se preparem, filhas da puta. Tamo indo atrás de vocês, tá? Só faltou escrever isso. Sim. Então, assim, diferente dos Estados Unidos, que é lá, primeiro o Estados Unidos é maior que o Brasil, né? Tem 100 milhões de pessoas a mais, tem metade da mídia conservadora. Então os caras têm respiro lá, troca o governo, eles estão tranquilos. A gente não. Eu te afirmo que, vamos supor um supermercado, ou um cara quer fazer um canal, ou, por exemplo, o cara tem uma loja que quer entrar no, nessa jogada política e fazer uma jogada. Se ano que vem tiver outra coisa, pode ter certeza, tiver um outro governo que não for o Bolsonaro, ele tá fodido. Então, assim, chegou um momento, um impasse, tá entendendo? A gente tá num impasse. Ou a gente vai pra puta que pariu, ou a gente vai experimentar um pouco de liberdade e prosperidade, que é uma coisa que desde a época que a gente não vê aqui no Brasil há muito tempo, entendeu? Liberdade econômica a gente nunca sentiu, nem sabe o que que é. Não. A gente tinha, hoje a gente tem menos, a gente tem muito menos liberdade do que a gente tinha no período imperial. O período imperial era muito melhor que o período republicano. Isso que a gente entendeu? Vive isso hoje é um capitalismo de Estado nojento, asqueroso. A economia no Brasil hoje, ela tem as mesmas características da economia fascista do Mussolini, que é concentração do poder no Estado, empresas, empresários e empresas selecionadas para ser campeões os amigos do rei. Nos setores, os amigos do rei, financiadas pelo Estado, trabalhando junto com o Estado. Então, eu me lembro quando tinha aquele programa Manhattan Connection, né? Que era um programa, vamos dizer assim, entre aspas, de direita no Brasil. Só que, na verdade, todo mundo ali era meio era PSDBista, né? Então, direita no Brasil é a esquerda caviar, né? É a galerinha mais esquerdista. Por exemplo, a direita no Brasil vota nos democratas nos Estados Unidos. Uhum. Era uma coisa análoga a isso. Então, quando ia, por exemplo, os grandes empresários brasileiros nesse programa, tipo Ike Batista, esses caras assim, eram recebidos como se fossem grandes gênios grandes gênios do capitalismo, né? E ficava elogiando, não, é bom a gente ter um governo de esquerda de vez em quando e tal. O Ike Batista fala isso no programa. Depois foi na semana seguinte foi a dona da Magazine Luiza. É muito bom, de vez em quando a gente tem um governo de esquerda, sempre a mesma história. Mas daí tu vai ver, os caras só existem, só cresceram, só porque foram financiados pelo BNDES, foi financiado pelo capital do governo, eles foram escolhidos como campeão do setor de petróleo é tu, campeão do setor de magazine é tu, campeão do setor de frigorífico é o Friboi. Então, tipo, é exatamente o mesmo capitalismo de Estado que a gente experimentava no fascismo, né? Então, a economia brasileira tu pode chamar de fascista, né? É um negócio que é impressionante. Ratão. Vamos supor assim, Ratão. É um nível de ignorância que... Às vezes até desânimo. É nego dando os parabéns que, graças a Deus, que tem Anatel. Porque se não tiver Anatel pra regular... Nossa senhora, as operadoras vão acabar com a gente. Aí a Anatel regula lá. Aí é o seguinte, você pode escolher, você quer se fuder com a NET, você quer se fuder com a Oi, com a TIM ou com a Vivo? Você pode escolher o que você vai querer se fuder. Se a internet não estiver boa, você vai ter só essas opções. O negro não entende que tudo isso é um capitalismo de Estado, onde a Anatel não deixa entrar novos concorrentes. E as empresas ficam prestando serviço merda. Outra coisa, oferece serviço se quiser. Se na sua região não tem, eles não disputam. Você já viu, Ratão? Eles não disputam pra ver. Nossa senhora, temos que dominar. Não, o negócio deles é... Se tem na região Oi, aí você tem que pedir Oi, porque não tem outra. Aí na minha aqui tem NET, Ratão. Então eu vou pedir NET. Você entendeu como é que é, Ratão? É uma coisa surtida, assim, entendeu? É uma zona. É um capitalismo de Estado. É tudo travado. Por exemplo, eu fui no... Ano passado eu queria trocar de operadora e eu fui no shopping aqui perto de casa pra ir nas lojas, né, das operadoras e dar uma olhada nos planos, né? E é tipo assim, as lojas estão tudo uma na frente da outra ali, né? Então o cara, vou na Vivo, pega o plano da Vivo, vou na Oi, na Claro e tal, tu vai ver o mesmo plano. Muda, tipo, um tem mais torpedo, o outro tem mais minutos, o outro tem mais... Mas se tu for ver, é o seguinte, é R$49,90 ou R$99,90 pela mesma coisa em qualquer uma. Então, assim, é um oligopólio onde tá tudo tabelado o preço. E já acertaram. Não pode entrar novos concorrentes. Não pode entrar novos concorrentes e pau no cu. Pega qualquer uma que tu pegar ali, vai dar na mesma. E é engraçado então, a desculpinha deles, né, Ratão? Não pode entrar novos concorrentes aí, porque pode ser uma empresa que vai lesar o povo brasileiro. Quer dizer, é um nível de sacanagem, Ratão. E outra, olha só, por exemplo, para te ver como agências reguladoras sempre é um problema do caralho, né? Por exemplo, a Anatel ela tinha uma prerrogativa que ela podia dar umas multas para as operadoras que atendiam mal o cliente. Então, por exemplo, vamos supor, tu ia lá e pedia um negócio para a operadora, instala aqui uma internet. A operadora marcava e não ia na tua casa. Aí tu ligava para lá e falava, meu, e a internet marcava e não ia de novo. Tu ligava com um número na Anatel, a Anatel pegava aquela tua reclamação, né? Ela olhava ali os teus códigos ali, teus números da ligação ali, e dava um prazo pros caras resolver. Se os caras não resolvessem, tomava uma multa de R$10.000. Aí o que acontece? Pô, os caras davam um jeito de resolver, porque R$10.000 é muito mais do que tu vai pagar em 5 anos de utilização do serviço dos caras. Então eles davam uma corrida. Porra, isso aí funcionava bem pra caralho. O que acontece? Eles fizeram um lobby no governo federal, o governo federal baixou isso aí. Agora, tu continua podendo ligar pra Anatel, reclamar, mas a Anatel, no máximo que ela pode fazer é passar tua reclamação de volta pra operadora, mas não pode multar ela. Pô, a operadora já tem tua reclamação, porque tu fez a reclamação na operadora. Então, pau no cu. Não vai mudar nada. Entendi. Não vai adiantar nada. Então, assim, ó, tipo, a própria regulação, quando ela incomoda o oligopólio, o oligopólio acaba com a regulação. Que eles controlam a regulação. Então é uma merda. Isso é culpa do PSDB, né? Ele criou essa situação, tipo, vamos liberalizar o mercado de telefonia. Tá, melhorou bastante, só que eles criaram esse oligopólio, onde o governo saiu da... O Ratão, tinha que abrir tudo. Fala, ó, empresa que quiser abrir, abre, acabou. Sim, eu sou dessa opinião também. Claro que eu seria... um pouco prudente em alguns mercados, né? Por exemplo, eu não abriria a possibilidade de estrangeiro comprar terra pra caralho no Brasil, por exemplo. Yeah. Eu não sou desse nível. Tipo, ah, vem um cara China aqui, começa, compra umas fazendas gigantes, começa a produzir com trabalho escravo deles, quebra os nossos agricultores. Quando nossos agricultores estão quebrados, vende para a China o terreno. Quando vem a China é dono de 20% do território, entendeu? Aí é uma coisa. Agora, por exemplo, mercado de petróleo, por exemplo, de derivados de petróleo, abre essa porra, deixa vir todas as empresas do mundo vender, competir no mercado aqui, libera a competição no mercado de telecom, faz o horror. Só que isso é muito difícil, né, cara, porque tá bem enrolado os governos. E claro, se tu eleger, por exemplo, o Alckmin, o Ciro, a Marina, se tu eleger o Haddad, por exemplo, aí a chance de tu conseguir fechar um oligopólio é quase zero. Porque essas agências reguladoras é onde os caras utilizam a influência governamental dentro das empresas. É onde eles conseguem manter essas empresas de alguma forma estatal. Poder indicar cargos dentro da empresa, poder fazer essas coisas. Tanto, por exemplo, aquele sítio de Atibaia do Lula tinha uma antena da Oi, cara, que estava em cima de um morro, no meio de uma floresta lá, que só servia o sítio do Lula. Então não tinha mais nenhum cliente ali na área, na área daquela antena. Então os caras tinham tanto poder, velho, que a Oi foi lá enfiar uma antena pra pegar celular e internet só na porra do sítio do Lula, cara. Entendeu? Porra. Então se o mercado fosse aberto... Ô, meu, sabe quanto é que custa uma antena? Custa milhares de reais por mês. Quando o mercado for aberto, as empresas, cada um faz a sua. A empresa nunca vai colocar pro Lula de graça uma antena, entendeu? Porque qual é a vantagem que a empresa vai ter no mercado desse? Aberto nenhum. Nenhuma, entendeu? Então cada um vai fazer o seu, mas provavelmente chegaria alguém prestaria serviço naquela área porque ia querer faturar o dinheiro naquela área, né? Mas enfim, o governo atrasa muito a nossa vida, né, cara? Nossa, essa demais da conta. Realmente. Mas, cara, deixa eu comentar contigo a questão ali do plano de governo do PT, uns highlights ali desse plano de governo do PT, cara, porque é assustador o negócio, cara. E aí eu queria alertar essa galera aí, porque eu acho que tem muita gente que não entendeu a necessidade da gente fazer um voto útil no primeiro turno, velho. Tá viajando, achando que tá tudo bem, tá ligado? Que não vai dar nada, que as coisas vão continuar como estão. Então eu vou te dar uma barbada aqui. Meu, os caras querem fazer uma reforma do sistema judiciário. Aí é que eles usam aquelas palavras assim, vamos democratizar o sistema judiciário, né? Então assim, ó, eles querem criar um sistema de cotas para minorias dentro do sistema judiciário. Então eles querem poder indicar juízes negros, gays, índios, que o critério racial vai importar para indicação de criação ou posse, não sei qual é o termo que usa, de novos juízes, cara. Claro, o que eles vão fazer, velho? Eles vão encher de gente deles lá. É uma daquelas coisas que eu te falei, é o seguinte: eles cometeram um erro, velho, que eles monopolizaram o sistema de justiça na Procuradoria da República e no STF, porém, na parte de baixo do sistema, que é tinha juízes normais, pessoas normais, que não tinham nada a ver com o partido. E acabaram tomando no rabo. Por quê? Porque acabaram caindo na mão lá de um Sérgio Moro da vida, e o cara realmente tocou a coisa pra frente e fudeu pra todo mundo. Então, os caras querem criar um sistema de cotas dentro de indicação pra cargo de juiz, pra poder indicar e controlar a entrada de pessoas pra dentro disso aí. Cara, isso aí em 30 anos... Os caras dominam todo o sistema judiciário. Porque eles vão trabalhar as indicações, entendeu? Isso aqui vai foder com todo mundo. É uma das coisas, é uma garantia de que os caras não vão tomar no cu lá na frente. Vão poder fazer o que quiser. Vão poder fazer o que quiser, cara. Outra coisa que os caras querem fazer, cara, que é foda, que é o seguinte, ó. Ô, meu, tá dando um chiado aí. Não, pode falar. Tá. É um marco regulatório da comunicação. Eles querem controlar como é que o povo vai falar. É democratizar a mídia. Democratização da mídia. Né? Os caras colocam a palavra democratização na frente, não, pode fazer qualquer coisa. Tu vê uma, qualquer merda que tiver democratização na frente, tu sai correndo, cara. E o povo vai bater palma, os artistas vão bater palma, né? Cara, o povo, ele raciocina por palavras. Se tu colocar assim, ó, isso aqui é para a libertação dos povos indígenas. E aí quando vê, na verdade, assassinato dos povos indígenas, por exemplo, o melhor exemplo, aborto. O cara tiraram o nome aborto e colocaram assim, como é que é? Saúde reprodutiva feminina. Ah, então é uma coisa boa, porque é pra saúde. Então as pessoas já, a palavra saúde já faz elas raciocinar diferente. Se tu falar aborto, a pessoa já é negação. Se tu falar, não, saúde reprodutiva feminina, da mulher. Ah, então é tranquilo. Se tu for lá num plano de governo, na políticas para as mulheres do governo da Dilma, por exemplo. Cada ano tem uma cartilha de política para as mulheres. Se tu botar aborto, tu não acha nada, não tá nada escrito aborto. Se tu botar direitos reprodutivos das mulheres, direitos reprodutivos, tu vai achar 1 milhão de menção de direito reprodutivo no documento. Entendeu? Então as pessoas raciocinam por palavras. Então os caras colocam, vamos fazer a democratização da mídia. Aí as pessoas, ah, então tá tudo bem, democratização é bom, porque democracia é bom. É, então é sempre bom. Eu me lembro o seguinte, quando eles estavam fazendo aquele marco civil da internet, que como é que eles fazem quando eles querem passar uma lei? Eles pegam e falam assim, eles põem um negócio, o que eles realmente querem, eles colocam lá. Vamos censurar você, vamos foder com a sua vida, vamos controlar a internet, vamos mandar em tudo. E aí eles colocam uma coisa assim, e não vamos deixar a operadora baixar a velocidade da sua internet. Uhum. Aí eles passam, as pessoas defendem, porque as pessoas não querem que baixe a velocidade de internet delas, mas para receber o não baixar a velocidade da internet, vai vir junto a censura da internet, vai vir junto a possibilidade do presidente da república tirar site do ar, tirar programa do ar, tirar o juiz poder dar uma ordem, tirar o WhatsApp do ar. Entendeu? Então, assim, ó, eu me lembro o Felipe Neto, por exemplo, defendendo. Ai, nós. E aí, galera, vamos defender o marco civil da internet, porque a gente não pode perder velocidade na internet. Não sei o quê. Só que tá, e aí, velho? Corta um pouco da minha velocidade, mas deixa eu ter liberdade aqui pra acessar a porra da internet. Eu quero ter meu site, não quero que ninguém corte o meu site. Entendeu? E aí, esse cara é muito nefasto, né, cara? Não, velho, tu dá uma coisa que é boa e as pessoas aceitam todas as ruins junto. Se os caras pegassem o documento e só colocassem assim, ó, vamos censurar você, vamos pôr isso aqui pra votar. A galera não votaria, não aceitaria. Não, vamos censurar você, mas não vamos deixar os caras baixar a tua velocidade de internet. Ah, então pode passar. Manda bala, Ou eles fazem assim, põe uma coisa absurda, tipo, sei lá, a pessoa vai ter que botar o CPF pra acessar a internet. Aí a galera reclama, luta contra aquilo, aí tá, então a gente aceita tirar isso. Tá, mas aí eu tenho que passar as outras coisas, aí passa. Então as pessoas são retardadas, cara, elas não conseguem... E é uma coisa, uma dificuldade ficar explicando isso, porque as pessoas são limitadas, não pensam sobre as coisas. E aí tu pega youtuber defendendo aqueles lá do... Defenderam o marco civil da internet, aqueles lá dos Pokémon lá do Canadá. É foda, bicho. É foda. Mas assim, ó, o marco regulatório da mídia, velho, eles querem criar uns conselhos de jornalistas pra decidir o que, que é verdade, o que, que não é, e o que, que deve, pode sair na mídia e o que não pode sair, velho. Entendi. Então eles criam um sindicato de jornalistas e os sindicatos começam a censurar membros da profissão dentro da mídia. E aí poder penalizar emissoras, sabe? Com, ah, isso aqui é discurso de ódio. Falou do mal do Lula, discurso de ódio, por exemplo. O Ratão, você acredita que o Boulos falou que num mandato dele, Bolsonaro era cadeia e um cara desse não tava nem vivo? Como fala um negócio desse? Ele quer caçar a oposição, você entendeu como é que é, o Ratão? Democraticamente, né? Democraticamente. Tipo assim, é oposição, cadeia. Ele estaria democraticamente preso ou democraticamente morto. Acontece o seguinte, cara, que a violência é permitida pra esquerda. Então, assim, ó, a galerinha, Boulos, Haddad, Ciro, olha o Ciro, velho. O Ciro pode mandar todo mundo tomar no cu. Pode mandar mulher se fuder, mulher vai ir pro inferno. Que elas estão ali votando no cara, velho. Então o Ciro tá liberado. O machismo tá liberado pro Ciro. A loucura tá liberada pro Ciro. A elogio a ditador, a torturador tá liberado pro Ciro. O Ciro pode bater em jornalista, que os próprios jornalistas defendem o Ciro. Entendeu? Então, assim, a violência tá liberada pra essa galera, mas tá, qualquer coisa tá proibida pra nós. Então, comentar uma coisa que eles não gostam já é considerado uma violência intolerável. Tô dizendo uma verdade. Por exemplo, assim, ah, cara, eu não, essa guria é feia porque ela é gorda. Se eu chegasse, ah, aquela mina ali da novela, uma gorda feia, escrota, tem tal. Ou o que o Mourão falou aqui, filho de mãe solteiro tem mais chance de virar bandido. Você achou absurdo aquela afirmação? Não é mentirosa, cara, tem mais chance. Não, ela não é. Ela não é mentirosa. É claro que é uma afirmação idiota. Porque, assim, ó, é idiota no sentido seguinte, aquilo ali é a verdade. Tá, mas que não deveria ser dita. Não deveria ser dita nesse momento, porque assim, ó, tu tá, tem que entender qual jogo que tu tá jogando, quais são as regras. Não, tudo bem, mas é aquilo que você falou, eu entendi, eu sei onde você quer chegar, só que o que eu tô te falando, Natan, é que o óbvio foi dito e as pessoas estão espantadas, é a mesma coisa da gorda que você falou. Se eu disser, não, nem eu, se o Bolsonaro disser, ó, pessoas gordas precisam emagrecer, nossa senhora, quer dizer, o povo vai ficar chocado com uma coisa que é óbvia, Ratão. É óbvio. Não, aí tu vai no Twitter e vai estar gorda dizendo que ele quer fuzilar as gordas. Ele, meu, por favor, não vote nele, ele vai matar as gordas no paredão, sabe? Ou, por exemplo, essa galera é muito fresca. Então, assim, ó, todo mundo tá mentindo nesse e-mail. E tá todo mundo mentindo e tá todo mundo concordando com a mentira. Sabe aquele movimento, vai ter gorda na praia, assim? Vai ter gorda de biquíni, sim? E nem vai ter gorda isso. Na praia? Não, tinha um movimento, sei lá, uns 2 anos atrás, que era de gordas na praia. Então as gordas iam pra praia de biquíni e seguravam umas plaquinhas dizendo: vai ter gorda na praia, sim. Vai ter gorda de biquíni, sim. Ok, beleza. Quem proibiu vocês de ir pra praia, essas putas? Suas gordas lixo. Alguém proibiu? Isso tem a ver com o que é dito de falácia do espantalho. Você cria um inimigo imaginário e você fica, sim, dando soco no ar, não é isso? Sim, só que aí o que a mídia faz? A mídia começa a fingir que realmente tem uns filhos da puta que estão proibindo as gordas de ir pra praia. Isso que é a mesma história que eu tava vendo aí, do negócio assim. Por exemplo, assim, o Ratão. Eu, por exemplo, afirmo com convicção. Tava pensando nisso inclusive hoje, o Ratão. Eu sou de cidade pequena, ultra conservadora, lá as coisas são muito a passo de formiga. Ratão, nos anos 90, eu nunca vi não existiu, estou afirmando para você, Ratão, não existiu sequer um caso, pelo menos da minha cidade, de gay que foi, que apanhou por ser gay. Em briga deve ter tido muitos, mas que foi perseguido por ser gay, não teve nenhum, que apanhou por ser gay, nenhum, que foi perseguido moralmente por ser gay, nenhum, ninguém foi perseguido. Todo mundo, então, no Brasil pode ser gay. Independente de ter piada na televisão, tudo. Eles ficam criando um inimigo imaginário, Ratão, de falar assim: olha, o beijo na novela chocou a família brasileira tá quebrada. Sendo que, primeiro, a família brasileira tá cagando pra isso. Segundo, todo mundo sabe que existe gay, não é surpresa pra ninguém. Terceiro, ninguém. Muito. Não, ninguém é muita coisa, mas. As pessoas normais não odeiam gays. Ninguém quer perseguir gay. Você entendeu como é que é, ô Ratão? Eles criaram um inimigo imaginário. Que tem. Ó, Ratão, tem um. Ratão, tem um cara aí. Viu, ouvintes? Tem um cara aí que. Tem um pessoal aí. São muitas pessoas que odeiam gay, viu, gente? Estão espalhados por aí. Eles são racistas, eles não gostam de gay, eles estão espalhados aí. Quem que são essas pessoas, Ratão? Fala pra mim, apresenta elas pra mim. Quem que são essas pessoas? Assim, ó, existe essa narrativa e todo mundo fica fingindo que realmente tá acontecendo isso. Então é o seguinte, tem gay apanhando? Tem, mas tá na mesma estatística que o gordo apanha do que o nerd. Mas que apanha somente por ser gay, Ratão? Não, apanha porque entra num rolo, entra numa briga, entendeu? Tem o gay desprezado? Tem, mas tem gay que despreza os outros também. Não tem cara mais filha da puta que gay, cara. Tipo, Ratão, quem que é esse cara que eles dizem, Ratão? Você já conheceu uma pessoa? Eu, Hernani, ainda não conheci uma pessoa que falou assim pra mim: eu odeio gay, quero sair na rua e espancar um gay, porque eu não gosto de gay. Quem é esse cara, Ratão? Não existe, aí é o espantalho que tu falou, né, cara? Os caras inventaram, que eles ficam inventando e todo mundo fica criando, trabalhando no viés de confirmação, concordando, e aí vai aumentando a mentira, e aí vai todo mundo vivendo numa bolha, uma coisa totalmente fora da realidade, porque é o seguinte, é uma narrativa que vitimiza, e a vitimização, ela dá poder, entendeu? Quando tu é vítima, tu tem poder, porque as pessoas não podem mais se opor a ti. Nossa, tá, aí você pode fazer o que você quiser. Da puta. É, você tá falando, puta, não posso ficar quieto, só fazendo da puta. Inclusive de negro, assim, Ratão, falando que branco... É, tem no Twitter aí, viu, Ratão? É negro falando que branco não presta, que branco é cara, branquelo azedo, porque ele é negro, ele pode fazer o que quiser. Esse é o segundo passo do problema. Primeiro entra a vitimização sobre coisas inexistentes. Ah, os brancos querem me matar, os brancos querem que eu não... Que eu não entre na faculdade, como se tivesse assim: os brancos se reúnem num local secreto e começam a decidir meios de fazer os negros não entrar na faculdade. Depois, meios de fazer o negro não se formar, meios de fazer o negro não ascender na vida. Então, eles começam a fazer essa narrativa. Quando eles estão 100% seguros no comando da narrativa e todo mundo fica quieto, aí, cara, a fraqueza atrai a agressividade. Então, quando tu é fraco, as pessoas ficam mais agressivas contigo. Já viu aquelas mulheres batendo em homem na rua? O cara tá parado, a mulher começa a mexer com o cara. Aí o cara não faz nada, ela vai lá dar um tapinha. O cara não faz nada. Quando vê, ela tá batendo de soco no cara. Por quê? Porque quanto mais tu agride a pessoa e a pessoa não revida, mais vontade tu tem de encher de porrada, de aumentar a agressividade. Então, os movimentos já estão chegando no nível, cara, de começar o racismo dos negros contra os brancos. Ah, não quer me... Se tu entrar nesse movimento negro ali que tem no Twitter, nos negócios, eles estão falando de... negro é nojento, o branco é nojento, eu jamais deixaria minha filha se envolver com branco e papapá, papapá, papapá. Entendeu? Quer ver? Então, olha que interessante, Ratão. Olha isso aqui que interessante. Vamos falar que esse assunto aí tá legal. Vamos seguir nessa lógica aí. Ô, Ratão, você acredita? Por isso que no último programa nós falamos, teve gente que ficou chocada, mas não num sentido falso, verdadeiro. Ficou impressionada. Porque nós falamos aí sobre esse meio nerd que tá uma praga. Essas eleições estão mostrando o que, que é o meio nerd. Eu tenho cada história, Ratão, que eu só posso contar fora do ar, que não dá pra contar. O Ratão tem cada picareta nesse meio nerd. Mas cada picareta que tá levando uma grana violenta pra falar pros trouxa. Ratão, mas tem cada história que você vai ficar com nojo. Ô, Ratão, esquece meio nerd, Ratão. Assiste o filme, leia o seu quadrinho, faz suas coisas. Esquece esse negócio de nerd, esquece isso aí, Ratão. Isso aí acabou, isso aí morreu. Morreu. Isso aí morreu. Mas deixa eu falar agora pra você. Social Justice Warriors. Virou tudo uma praga, uma doença, é tudo cucão, tudo bosta. Ó, Ratão, eu tô enojado com isso aí. Mas deixa eu falar agora pra você, Ratão. Você acredita, Ratão? Olha pra você ver, Ratão. Como é que é o negócio do espantalho que eu falei pra você? Tem um site picareta aí na internet, quando saiu aquele negócio de Pantera Negra, publicou assim, Ratão. Querida pessoa branca, Pantera Negra não é pra você. Esse filme é para os negros, não sei o quê. Ratão, quem que é essa pessoa? Fala pra mim, se você conheceu uma pessoa... Não, se você conheceu, Ratão, eu quero que você me mande tomar no cu. E eu quero que você fale que você conheceu. Quem que é essa pessoa? Vamos discorrer sobre isso. Primeiro, quem que é esse negro comum do dia a dia que vai falar assim: ó, brancos, não vão assistir. Brancos, não quero vocês assistindo o filme meu. Esse filme é só meu. Primeira pessoa. Esse negro que quer proibir os brancos de assistir o filme do Pantera Negra, que é um filme foda-se. Filme de herói. Primeira pessoa. Quem que é esse negro, Ratão? E segunda pessoa que eu quero perguntar pra você. Quem que é esse branco, Ratão, que... Pensa na sua cabeça, cara. Isso é loucura, cara. Esses caras são doentes mental. Quem que é esse branco que tá falando assim: caramba, Pantera Negra, nossa, eu quero que tenham brancos no filme do Pantera Negra, e eu quero assistir o Pantera Negra, mas tem que ter branco no filme, porque se tiver só negro eu não vou assistir. Quem que é esse cara, Ratão? Esse cara existe, Ratão? Quem que é essa pessoa? Me apresenta essa pessoa, Ratão. esse cara não existe, e é o seguinte, ó, uma coisa que as pessoas se impressionam, mas elas acham que os Estados Unidos está melhor que o Brasil em tudo. Mas na verdade é o seguinte, ó, a destruição lá da sociedade nos Estados Unidos começou antes da do Brasil. Vamos dizer assim, foi o primeiro território atacado, entendeu? Então, assim, se tu tem um, não sei se tu conhece, Hernani, um documentário que se chama Agenda, o nome do documentário, não sei se já viu esse documentário. Esse documentário é o seguinte, esse documentário é muito louco. É sobre um cara que na década de 60, tá? Ele foi numa universidade americana assistir uma palestra lá sobre socialismo e tal nos Estados Unidos. E tipo assim, ó, cara, socialismo nos Estados Unidos já é uma coisa estranha, né? Só que imagina na década de 60, tipo, era antes da Guerra Fria, mas logo nessa polarização entre Estados Unidos e União Soviética, né? E o cara foi na universidade, tinha uma palestra rolando lá, era era o Partido Comunista Americano, tal, dando uma palestra falando assim, não, a gente vai destruir a sociedade ocidental, a gente vai fazer isso aqui para foder com as famílias, a gente vai colocar agenda gay, a gente vai colocar... E os caras listaram um monte de coisa que iam fazer, tá ligado? E aí, em tantos anos, a gente vai enfraquecer a sociedade e tal. E o cara achou um absurdo, falou assim, ah, que viagem, esses caras estão viajando. Aí depois o negócio mostra tudo que estava prometido naquela palestra acontecendo na sociedade americana. Isso começou na década de 60 lá nos Estados Unidos. E isso começou aqui na década de final de 70 para 80. Então, assim, ó, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos. Só que mais acelerado, por causa da internet e tal. Então, lá nos Estados Unidos, cara, já existe alguns movimentos negros lá que querem restringir branco de ver filme, eles querem inverter aquela questão do racismo, né? Querem ir pra cima. Então, e isso vai chegar aqui. Já tem o germe dessa questão do movimento negro aí, de avançar contra brancos, com racismo pesado, e um racismo pesado disfarçado de justiça histórica e tal, vai a começar aqui, porque já está rolando, mas ainda está no submundo. Tipo, uma mina entra na sala de aula e xinga todo mundo, diz que é culpa que eles demoraram para entrar na universidade, de quem está estudando ali, manda todo mundo tomar no cu e a galera fica quieta. Ou, por exemplo, tu entra no Twitter e vê as pessoas falando assim, ah, eu não me relaciono com branco é nojento. Mas são coisas que o branco não poderia jamais falar sobre o negro. E daí o cara ia para cadeia imediatamente, entendeu? E o negro está liberado 100% para falar contra o branco. Então isso aí vai escalar a níveis muito grandes e vai ser provavelmente o primeiro movimento a criar uma ruptura social ao ponto assim de enfrentamento na rua, essas coisas, entendeu? Porque o movimento feminista não conseguiu isso aí, ele está tentando, quer dizer, o movimento feminista, as feministas não estão tentando, né? Mas o movimento em si está usando elas como gado e tentando, colocando elas contra as pessoas, colocando na rua, colocando não sei o quê, para tentar gerar um confronto. Mas o confronto não acontece porque ninguém está nem aí, ninguém faz nada. Mas os negros, esse movimento vai subir e eventualmente vai para cima de branco e eventualmente vão se pegar na rua e aí vai começar confrontos, vai começar uma segregação racial. É só tu olhar para o que está acontecendo lá na América na África do Sul, onde os negros lá estão caçando os brancos, matando. Eu não sei se você está sabendo. Tô sabendo, já vi essa denúncia aí. É, eles estão desapropriando, cara, territórios, assim, territórios não, fazendas de brancos, que estão lá, tipo, há 50, 60 anos produzindo lá e matando, batendo nos caras, chutando os caras para fora. Pessoas idosas, cara, tipo assim, 60 anos, 70 anos, os caras batendo com porrada, dando soco na cara, humilhando, e tirando fora das terras com o apoio do governo. Então, esse é um movimento que pode acontecer no Brasil, entendeu? Mas, claro, aí tem que a esquerda tem que estar dominando a parte cultural ainda, né? Se eles começarem a perder na parte cultural, talvez isso aí não aconteça. E é essa a importância nossa aqui, Ratão. Nós somos as formiguinhas que estamos aqui falando assim, ó. Se você pegar aquele podcast, a lista de podcast, é tudo. Ou é nerd, é bosta, cucão. Esses podcasts, é tudo. Ou é cucão, ou é bobajada, que não fala nada com nada, não vai pra frente, não vai pra trás. Pessoa que diz que é isenta, cuidado com os isentos. Eu quero dizer pros ouvintes, cuidado com o cara isento. Muito cuidado com o cara que fala que só tá aí pela zoeira, que o cara só quer zoar. Cuidado. Não vou nem dizer muito, só digo assim, cuidado. Esse cara, olhe lá. Bom, deixa eu ficar quieto. E outra coisa, então nós estamos aqui, ô Ratão, como oposição e nós estamos na luta. É, tem muitos aí, ouvintes do programa, Ratão, que estão fazendo faculdades de esquerda. Faculdades que estão dominadas pela esquerda. É, muitos aí estão... Então quer dizer o seguinte, ô Ratão, nós estamos se infiltrando aí para ser oposição. Até onde a gente vai aguentar, não sei. Talvez eles, cara, abatam a gente. E eu sinceramente, não sei o que vai dar, mas nós estamos aí fazendo nossa parte. Esse é o problema, Hernani, porque assim, esse programa aí que a gente está fazendo é justamente para dizer que a gente está nesse momento de saber se a gente vai conseguir continuar a fazer esses enfrentamentos ideológicos, culturais, ou se vai ser vetado para nós essa possibilidade. E a gente vai ter que aceitar o negócio e se fuder. Então, a gente chegou nessa encruzilhada, sabe? Sempre existe um momento que tu chega, ou tu cai, ou tu continua, né? E a gente chegou nesse momento, cara. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, lá do negócio do plano do PT, cara, que tu vai ver que se os caras tomar o poder, velho, esse teu programa, ou essas iniciativas que estão acontecendo nas universidades, a gente vai perder todas. Ah, não, isso aí, talvez eu até vou ter que tirar, talvez até tirar do ar, por segurança até da minha família, viu, Ratão? Sim, porque assim, se tu for ver, tem muito grupos liberais, até conservadores, mas mais liberais, estão avançando dentro de universidades, vencendo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, vencendo o DCE da PUC, vencendo algumas eleições e começando a mudar essas questões culturalmente. Só que isso aí, depois que esses caras dominar, já era, velho. Eles cortam, vão cortar as eleições, vão botar só eles, vão... É porque, meu, não sabe o que tem de fraude em eleição nesses DCE aí, cara. E esse movimento que tá florescendo, começando, meu, pode ser podado na raiz, entendeu? Sabe outra coisa, ô Ratão, que eu já notei? Se eu tava refletindo até um tempo atrás... Vamos supor, Ratão, que você... Vamos supor aqui, pra você virar um exemplo só. Eu não sou isso que eu vou dizer, mas só pra dar um exemplo. Pra você virar ANCAP, você tem que estudar muito, Ratão. Você vê que os caras, quando ele fala que ele é ANCAP, ele leu, ele foi procurar muito vídeo, ele estudou no assunto. Pra você ser conservador, Ratão, você tem que estudar, você vai ter que ver o conservador, você vai ter que entender por que ser conservador. Se você quiser, ô Ratão, virar um liberal, você vai ter... Ô Ratão, liberal você vai ter que estudar aí Milton Friedman, você vai ter que ler muita coisa. Agora, ô Ratão, pra você ser desses caras aí, primeiro, você só tem que ser gado, mas não é nem essa a questão, não é isso que eu quero dizer. Ratão, eles usam puramente o emocional. É só chegar e falar assim, ó gente, graças a nós, o negro viaja de avião. O pobre viaja de avião. Você entendeu como é que é? É só emocional. Não precisa de estudo, não precisa de razão nenhuma. Então, eu acho que é por isso que eles se dão bem, ô Ratão. Porque o negócio deles é puramente emocional. É só apelo. É só vitimismo. Eu diria mais. É fisiológico também. E se você for contra, você é um monstro, Ratão. Porque quem que é contra... Eu quero fazer essa pergunta pra você, Ratão. Quem pode ser contra o coitado do pedreiro viajar de avião? Se você fala contra isso... Só que, vamos supor, vou dar um exemplo pra você, Ratão. Pra eles fazerem a passagem ficar barata... Só um exemplo aqui, não tem nenhum fato pra pautar. É só pra te dar um exemplo pra você, Ratão, fazer um comentário. Pra eles fazerem a passagem ficar barata e o pedreiro comprar, eles aumentaram o imposto de todo mundo e travaram o mercado. Só que eles vão dizer assim, o pedreiro viajou de avião. Se você, Ratão, fala assim, mas peraí, o pedreiro viajou de avião, mas tá, o Brasil tá uma merda, você é um monstro, porque, o Ratão, como é que você pode ser contra o pedreiro viajar de avião, o negro viajar de avião? Pô, Ratão, você é um monstro. Você entendeu como é que é, Ratão? Não precisa... Eles estão do lado emocional, como é que... É foda, cara. Cara, eles não estão só do lado emocional, mas eles estão do lado fisiológico também, cara. É tipo assim, eles estão mexendo com as reações fisiológicas das pessoas. Por exemplo, como se a pessoa não puder, tu não vai mais poder fazer isso, tu não vai mais poder dar o cu, tu não vai mais poder ficar pelado num evento de arte, tu não sabe? Então assim, as pessoas hoje, elas estão reagindo a situações simplesmente assim, de palavras, elas estão tendo reações fisiológicas. Elas já passaram do nível raciocinando. Do sentimento. Por exemplo, tu fala uma coisa, a pessoa sente outra. Não. Tu fala uma coisa, ela sente algo fisiológico. Ela sente um arrepio, ela sente um nojo. Entendeu? As pessoas já estão reagindo assim. Elas já não estão, mas não tá nem passando pela consciência. Já tá vindo direto pelo... Já tá vindo direto pro emocional, ou tá vindo direto pro fisiológico. Então as pessoas já não são mais capazes nem de parar pra pensar nas coisas, porque elas já sentiram o nojo antes de raciocinar. Então tu chega assim, não, olha só, a gente vai votar, vamos votar no Bolsonaro, a pessoa já sentiu o nojo e deu vontade de vomitar. Isso. Então assim, já passou direto pelo racional e já foi pro fisiológico, já sentiu o nojo. Então ela já tá correspondendo fisiologicamente a palavras. Então isso aí é uma coisa, porra, grave, porque imbecilizou total, né, cara? A pessoa, porque a pessoa já não consegue mais nem filtrar mais nada. Tanto é verdade o que você sensação. Tá falando, tanto é verdade o que você tá falando, Ratão, que eu queria fazer um comentário de duas barbaridades que eu li, e eu quero que você faça um comentário. O Ratão, você acredita que eu vi uma menina escrever no Twitter, Ratão, o seguinte dizeres? Ô gente, eleitor do Bolsonaro não tá preocupado com a economia, parem de se iludir. O eleitor do Bolsonaro tá preocupado só em bater na mulher e poder ser racista à vontade. É só isso que eles querem do plano de governo. Ratão, não, eu vou deixar você comentar. Segunda coisa que eu li, uma senhora escrevendo assim: você que votar no Bolsonaro e apanhar do marido não tem direito de reclamar. Você que tem filho e negro e o seu filho for chamado de macaco na escola não tem direito de reclamar. Você que é homossexual e for espancado e votar no Bolsonaro não tem direito de reclamar. Você entendeu? Uma pessoa pra falar essas bobagens abandonou, primeiro, a lógica, segundo, a razão. A pessoa não sabe nem o que tá falando mais, sabe? Você entendeu, Ratão? A pessoa já... É o nível da insanidade máxima, cara. Cara, uma insanidade máxima foi esses dias que eu vi, tava assistindo o Pânico na... Cara, eu não sei se eu te comentei isso. Se eu te comentei isso, tu já me corta já, tá? Mas eu tava assistindo... O Pânico na rádio, né? Então eles têm umas entrevistas bem legais aí naquele Pânico na rádio, né? Mas também eles interrompem muito o entrevistado, às vezes dá uma raiva. Mas assim, eles estavam entrevistando o pastor Marcos Feliciano, tá? E tem um cara ali, o Zuc, eu não sei o nome dele direito, que é parente de judeu, alguma coisa assim. E eles estavam falando sobre aquele Queer Museu, que aconteceu ano passado, né? Estava falando sobre aquele Queer Museu. Aí o pastor estava detonando esse negócio de Queer Museu e o cara estava defendendo arte e tal. E aí eles estavam... tinha vindo... até deu problema ali para alguns conhecidos meus da internet aí, que estava em voga, que o... Tinha saído, né, na mídia, que o Caetano Veloso, ele... A mulher dele, a atual esposa dele... Eu sei, não fala isso não, eu sei. Não posso falar? Eu não sei se pode dar... Pode falar? Não. Eu acho que isso aí é algo público, né? É algo público, isso aí tá na... Tá, a própria mulher dele disse isso, né? Não, é ela que disse isso. Ela falou isso numa revista, então deixa bem claro aqui. Não é nós que estamos falando, não é o Ratão, não sou eu. É Animus Narrante, ela falou numa revista. Vai, pode falar. Sim. Então assim, o que, que aconteceu, cara? Aconteceu o seguinte, quando ela tinha 13 anos, o Caetano Veloso tinha uns 40, se não me engano. Tinha 40 anos, pegou, sabe aquela coisa de artista? Imagina aquelas coisas de artista, tudo falando manso, porque o cara é o Caetano, pode entrar na minha casa e comer minha filha, tá tranquilo? O Caetano foi lá e traçou a guriazinha com 13 anos, tirou a virgindade dela e tal, e depois vem a casar com ela no futuro e tal. Isso então, ela assim, falou. Isso ela falou. Então eles estavam conversando no programa... E os caras estavam relativizando isso aí. Tá entendendo? Eles estavam, mas veja bem, os caras são casados. Tipo assim, aquele negócio é pedofilia. é pedofilia. Só que, pá, eu não quero ser o chatão, tá ligado? De ficar negando essa possibilidade aí. Os caras estavam nesse clima. E aí, o... Eu não sei o que aconteceu exatamente, que os caras estavam... O Marcos Feliciano fez uma brincadeira chamando o cara de nazista. Assim, fazendo uma referência. E o cara era judeu. E aí, ele inverteu o negócio e falou assim, porra, cara, tu tá chamando um judeu de nazista? Caralho, olha o que tu fez, olha que absurdo que tu falou. E aí é o seguinte, cara, que uma brincadeira que eles estavam fazendo na hora, que era chamar o judeu de nazista, o cara enxergou como um absurdo absoluto. Só que 5 segundos atrás, ele tava relativizando a pedofilia. Entendeu? Então, que é algo asqueroso. Uma piada pra ele raciocinar, porque ele não, o cara raciocina só por sentimentos. Então é o seguinte, já tá construído na cabeça do cara que nazismo é ruim e que judeu é coitado. Então, o cara chamou um judeu de nazista. Ele lembrando que ninguém tá debatendo isso aqui, pelo amor de Deus. Não, eu não tô vai arrastar a polícia aqui. Eu não tô debatendo isso aí, eu não tô dizendo que judeu não é coitado, até porque, por exemplo, eu sou a favor do Estado judeu, tudo. Sou defensor do Estado judeu, assim, politicamente falando, tá? Mas eu tô falando da construção mental, né? Isso, o pensamento. É. A narrativa social é o seguinte, ó, o judeu coitado, então tudo que tu fala de judeu tu é nazista, né? E se tu chamar um judeu de nazista, tá um puta de um baita de um filho da puta, tá um criminoso morto. Então o cara fez essa piada, dentro de um programa de piada, e o cara se ofendeu monstruosamente, mas o cara que se ofendeu e usou isso contra o pastor, há 5 segundos atrás tava tentando relativizar a pedofilia. Que é algo muito sério. É algo muito sério. Então é o seguinte, ó, os caras estão perdendo a sensibilidade para a pedofilia, ao mesmo tempo estão hipersensibilizados, até sentir uma reação física a isso, de se indignar mortalmente com a palavra, só a existência da palavra nazismo e judeu na mesma frase, o cara já ficou putaço da cara, entendeu? Sim. Então é tudo controle das palavras, das narrativas. A pedofilia está sendo liberada. E começou a ser liberada pela dessensibilização da palavra, do ato. Então cada vez que fica menos sensível, por exemplo, o aborto. O cara que é contra o aborto, teoricamente, ele tem que ser contra qualquer tipo de aborto. Por exemplo, um cara foi lá e estuprou uma mulher, tem que ser contra esse aborto, porque se tu é contra o outro, por lógica, tem que ser contra esse também. Se é uma vida de qualquer forma. Só que ao mesmo tempo... Tu dessensibilizou pro aborto, por quê? Porque tu não quer ser filha da puta, não vai ser tua a obrigar uma mulher a carregar o filho do estuprador, entendeu? Tipo, a mulher foi assaltada, o cara comeu ela lá, meteu um filho nela e tu é o pau no cu que vai obrigar ela a ter o filho. O insensível, tá ligado? Então, assim, tipo, por conveniência, tu deixa passar. Então, tu dessensibiliza. E a pedofilia, os caras estão dessensibilizando também. O futuro disso aí, o que que é, velho? O futuro disso aí, o que que é? É criança, é cara adulto comendo criança, e tu, se tu reclamar, tu ainda vai pra cadeia, né? É o caminho que tá se seguindo, tanto que já tem no Senado, esse ano passado, teve eleição pro Senado americano, e tinha um cara concorrendo que era própria pedofilia assumidamente, entendeu? Era uma das bandeiras do cara, é amante de crianças e tal. Era o termo que eles estavam usando, porque eles trocam os termos pra poder defender, né? Mas era uma... É sempre isso, é usando termos bonitinhos pra defender a aberração. Pode ver. É. Então, assim, os caras vão criando a dessensibilização. Então, isso aí no Pânico foi uma coisa emblemática, porque tu viu isso acontecer em loco, eu vi acontecer ao vivo. O cara simplesmente não perceber que tava fazendo isso. Entendeu? O Ratão, tem um programa que eu fiz que chamava-se... Sua Arma Contra a Matrix, na qual eu falei, eu fiz uma denúncia que eu penso muito. Eu penso nisso algumas vezes por dia, inclusive. Qualquer pessoa que tem uma intenção nefasta por trás, ela usa como ferramenta dizer que você é ignorante, que você precisa estudar. Então, por exemplo, quando você vê aquela barbaridade do museu e fica chocado, os mesmos artistas, por exemplo, chamaram aquela senhora no programa da Fátima Bernardes de ignorante. Foram até muito, muito sacanas com ela. Trataram ela como uma pessoa de segundo escalão. A menina falou assim, não vou nem comentar. Quer dizer, uma falta de respeito contra aquela senhora. É, uhum. Quando você faz uma crítica, por exemplo, àquela barbaridade do museu, que é foi uma barbaridade asquerosa, uma das coisas mais asquerosas que eu vi, inclusive, na minha vida. Quando você fica enojado com aquilo, a tática deles é dizer que você é ignorante, que você precisa estudar. É, outra coisa é essa moda aí que tá agora de ser corno. Se você tem que deixar a sua mulher rodar na mão dos outros, porque senão você não é moderno. É, senão você não é moderno. O homem tem que ser moderno, a mulher dele tem que sair com decote, tem que sair mostrando as coxas, e ela tem que ser putona mesmo, porque isso aí é moderno. Você tem que se modernizar. Então, o que eu vejo é sempre assim, o Ratão. A tática nefasta deles é dizer que você é ignorante, você é eleitor do Bolsonaro, você é ignorante. E eu quero ir mais além, o Ratão. Eu quero deixar uma mensagem para os ouvintes. Eu queria que você fizesse um comentário se você concorda ou discorda. Que eu falei lá nesse programa sobre sua arma contra a Matrix. Ô, ouvinte, a ignorância... Dado as devidas proporções. A ignorância é uma puta arma que você tem. Uma puta de uma arma que você tem. Você quer ver um exemplo? Vou usar um exemplo bem, bem mansinho aqui. É, tem uns picareta aí que vira e mexe, aparece, ô Ratão. É, ó, gente, o negócio que vai bombar, um golpe aí que roubou, que teve gente que perdeu a casa que morava. Ah, vamos falar aí de um golpe recente. Telex Free. Aí, quem foi chucro falou, não, sai fora, isso aí é golpe. Aí eles falavam o quê, Ratão? Nossa, mas como que o fulano é ignorante? Pensa pequeno, gente. Nossa, mas o fulano é muito ignorante. Ele não tem visão de empreendedor. Negócio de empreendedor, Ratão, eles sempre usam. Se você não tem visão de empreendedor, você é ignorante. Você é que pensa pequeno, rapaz. Você fica pensando pequeno. Quando você vai ver, o cara leva uma fumada. É negócio de o que é bom pro seu filho. Ah, mas você tem que ser moderno. O Ratão, você tem que pegar o seu filho, você tem que dar um joguinho de panelinha pra ele brincar de cozinha. Você tem que dar uma vassourinha pra ele brincar de dona de casa. Porque você tem que ser moderno, Ratão. Então, o que eu venho dizer, e eu quero que você faça um comentário, Ratão, é que a ignorância, gente, é uma arma que você tem contra o mundo degenerado. A ignorância é a arma que você tem. É uma ignorância, Ratão. Você fechar o olho, fechar o ouvido e falar assim, não, isso é mentira. Tudo que vem disso aí é mentira. Pra quem é cristão, já pensa o seguinte. Isso é o diabo. O diabo tá querendo me enganar. Não quero ouvir. Sai fora. Por exemplo, assim, Ratão. O nego chegar pra você assim e falar assim, ô, Ratão. A próstata dá muito prazer, Ratão. Deixa eu comer o seu cu. Isso é moderno. O homem moderno, ele dá o cu porque é moderno. Você tem que virar, Ratão, e falar assim, não quero. Não quero, tampa o ouvido, fecha o olho e fala, não quero, sai de perto de mim, não quero, eu sou ignorante. A ignorância é uma arma que você tem, ouvinte da sociedade primitiva. É a arma que você tem contra um mundo degenerado e mentiroso. Faz um comentário, por favor, Ratão. Se você discordar também, Ratão, manda eu tomar no cu. Não precisa vir na minha, não. Não, mas assim, ó, o que acontece? O engraçado é o seguinte, a galera que prega a modernidade cultural total, né, revolucionário até, que é jogar tudo que tu tem de conhecimento agregado na sociedade e tal, fora, e construir uma nova do zero, com valores assim, que saíram do cu da galera, entendeu? É a mesma galera que quer impor pra nós um sistema antigo, né, anacrônico e falido, né? Então querem nos impor um sistema falido, ao mesmo tempo querem que a gente aceite valores modernos e inventados há um ano atrás, né, cara? Como, por exemplo, passar a mão num cara pelado é legal pra uma criança e não era antes, na humanidade isso nunca foi legal, claro. E a criança trabalhar, por exemplo, é uma barbaridade, tipo isso, não é assim? É, isso, então tipo assim, tu pega o valor assim, o que o teu avô acharia? Olha, essa criança aqui tem quantos anos tem? Tem 14? Ah, pode trabalhar já. Mas posso tocar num cara pelado? Não, isso aí não. Beleza, agora inverteu. Agora tu pode tocar num cara pelado, mas se te botarem pra trabalhar, é escravidão, né? Então é o seguinte, cara, eu penso o seguinte. Eu já tenho família, né, cara, eu tenho filho e tal. Então quando o cara amadurece, quando o cara tem família, o cara começa a pensar diferente. Eu tenho certeza, eu tive a minha juventude numa época diferente, né, nos anos 90, era outra época, Não tinha, a gente não tinha tanto disso aí, né, cara? Tinha um rompimento de valores, mas a gente nem percebia. Mas é o seguinte, eu concordo contigo que a gente tem que rejeitar, cara, essas modernidades. Porque assim, a coisa mais eficiente que tem, cara, é tu conservar as coisas que dão certo. Tu não precisa trocar as coisas que dão certo por coisas novas pra tentar ver se dá certo. Só porque tá modernidade. Por exemplo, uma coisa que eu me recuso a fazer, cara, é divórcio, por exemplo. Divórcio é uma invenção da modernidade. O negócio entrou no Brasil na década de 80, por exemplo. Ou 70, não me lembro agora exatamente. Então, por exemplo, isso aí, se tu for ver, se eu for conversar com uma pessoa da minha idade até, a pessoa vai achar que eu sou ultra conservador, head thread católico, entendeu? Mas simplesmente eu acho que a pessoa não pode se divorciar, cara. Tu formou uma família, tem filho, tu já não pode se divorciar, entendeu? Então, assim, ó, era uma coisa que deu certo com meus avós, era uma coisa que deu certo na minha família. Por que eu vou tentar fazer uma coisa totalmente diferente, entendeu? Tentar mudar, eu não consigo nem conceber, por exemplo, a possibilidade do meu filho ser criado por um outro cara, velho. Barbaridade. Tá entendendo? Só de conceber isso, eu não consigo nem imaginar, cara. Tu já pensou, por exemplo, assim, eu tô em outra casa, no Tinder, com 35 anos, 40 anos, minha mulher tá com um cara com a minha família, meu filho lá. Fazendo seu papel, exemplo, de pai. Fazendo. Tipo assim, isso aí é um novo arranjo familiar, velho. E como é que isso aí é bom? Em que sentido isso é bom? Eu já me lembro, por exemplo, eu já tive um colega de trabalho que falava, meu, se a minha mulher, a gente conversava sobre isso, ele falava assim, cara, se a minha mulher fizer isso, errado, me encher o saco nisso, eu já mando embora. Porra, cara, como assim manda embora? Tem um filho com a mulher. Então não é por qualquer coisa que a mulher te irritar, tu já manda a mulher embora. Não é assim que funciona um relacionamento. Tem que aguentar uns sapos, tem que tolerar algumas coisas. Claro que tu não vai aceitar ser cucado, né, cara? Claro que não. Mas, tipo, pra mim, não, esse negócio de divórcio não existe. Isso teria que ser uma coisa pra mim, ultra absurda. Uma coisa assim. A pessoa teria que ser. Como é que é? Borderline. Eu Sim. até aprendi esse termo contigo, né? Eu vi dois programas sobre isso e não entendi o que vocês estavam falando. Eu não consegui, né? Eu tive que procurar na internet. Mas só se for uma coisa absurda, assim, que seja o convívio, seja uma questão de doença mental, coisas assim. Então, assim, eu não sou de absorver modernidades. Eu acho que é burrice tu tentar mudar coisas que já estão dando certo. Que funciona, é isso que eu digo, puto. Nem quer mudar coisa que funciona. Desculpa, não sabe o seu nome, perdão. Vou censurar. Toca aí depois. Mas assim, cara, é verdade, velho, tipo... Até o que os caras falam lá sobre conservadorismo e tal, o que que é? É tu conservar o que tá dando certo e depois tu vai tentar inovações e mudanças no que não funciona, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os caras estão conservando a Constituição deles há 200 anos. Nós já mudamos só na República, em 127 anos, já mudamos 6 vezes de Constituição. O que que tá acontecendo? A gente tá... um tremendo instabilidade política aqui. Então, essas mudanças por mudar, por modernizar, por tentar modismos culturais e modismos constitucionais, copiar um pouquinho da Constituição do fulano, um pouquinho da ciclana, isso aí só dá merda, entendeu? E a gente não deve... Eu até recomendo a vocês, cara, que estão ouvindo isso aí, vocês não devem seguir modernidades, cara. Modernidades é só pra se fuder, cara. Na boa, tá ligado? Arranja uma mulher aí, assim, casa com a mulher e fica tranquilo, cara, fica frio. É, nego chegar pra você, Ratão, falar que seu filho tem que brincar com maquiagem, que é pra você dar uma maquiagem pra ele, um estojinho de maquiagem pra ele passar batom. Vou te contar uma. Meu irmão, por exemplo, quando teve o filho dele, né, as pessoas vão lá e visitam, né, e dão um presentinho e tal. Aí um colega de trabalho dele, que é gay, né, foi lá visitar, e deu uma boneca pra criança e falou assim, a boneca não tinha rosto, não tinha sexo, não tinha nada, era só uma boneca. E aí era assim, eu tô dando essa boneca, porque essa boneca não tem sexo, não tem... Como é que eles chamam? estereótipo de gênero para que a tua filha possa entender, brincar e entender que não existe estereótipos, que a pessoa pode escolher e tal, o seu gênero e tal. Aí meu irmão tá falando, muito obrigado pelo presente e tal. O cara foi embora, ele tocou fogo, velho. Botou no pátio aqui, jogou um álcool em cima e tocou fogo. Vai pra puta que pariu com isso aqui. Tá ligado? Os caras tão loucos, entendeu, meu? Então essas modernidades estão invadindo a vida das pessoas e estão destruindo a vida das pessoas, entendeu? Por exemplo, hoje a gente é uma geração que não consegue mais prestar atenção em nada. Por quê, meu? Porque a gente tá envolvido com modernidades, é Netflix, é internet, tudo isso tá bagunçando a nossa cabeça. Por isso que não existe mais nenhum Mozart, nenhum Johann Sebastian Bach. Por quê? Porque ninguém mais consegue estudar nada ao ponto de ficar o melhor do mundo nisso, entendeu? Ninguém mais consegue se concentrar em nada, ninguém mais consegue fazer nada até o fim. Se tu for ver, por exemplo, tu lê a biografia do Bach, o cara tinha numa cidade, que o cara vivia no interior da Alemanha, que era, tipo assim, acho que não tinha 400 pessoas na cidade. E todo mundo ia dormir às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, alguma coisa assim, acordava às 4 da manhã. E era um silêncio absoluto. Então um cara que conseguia se concentrar, conseguia estudar, entendeu? E hoje a modernidade, e não é só em valores, é em tudo, né? Tecnologia, tudo isso aí fudeu com a nossa cabeça. Porque a gente não consegue mais se concentrar em nada, não consegue se melhorar. Ninguém é bom pra caralho em nada, cara. Todo mundo só arranha a superfície das coisas. E é muito enjoa difícil. Também. E também abre mão de tudo muito rápido. Então assim, o cara compra um teclado muito foda e mexe duas vezes e já larga, tá entendendo? Isso. Aí o cara compra uma esteira muito foda de 5 mil reais, mexe duas vezes e já larga. Compra um videogame, não sei o que, joga um mês, dois meses e depois encosta e nunca mais mexe. É. Então assim, a oferta de entretenimento, a oferta de coisas tá tão grande que a gente não consegue mais se aprofundar em nada. Então tu pega uma pessoa mediana, ela já é considerada, que é o mediano, seria o medíocre, né? Já é considerada fodona, que sabe tudo, ultra intelectual, ultra inteligente, ultra tudo. Porque o cara leu 2, 3 livros sobre um assunto, entendeu? Quando tem que ler 80, 90. Então, assim, é foda. Ratão, vamos voltar lá só porque a gente precisa arrematar o assunto. É rápido agora tem que ser focado aqui pra gente terminar isso aqui. Cara, eu vou falar só de duas coisas aqui, tá? Bem rapidamente, pra gente focar e terminar, e depois eu vou pra conclusão, tá? Cara, é o seguinte, duas coisas que o PT tá propondo lá, que é uma coisa absurda, tá? Cotas raciais e cotas de minorias pra atendimento no SUS, cara. Então, por exemplo... Tipo assim, ó, tu vai lá, tu quebra tua perna lá, sei lá. Aí um negro lá também se machuca na perna. Ele passa na tua frente, chegou depois e passa na tua frente. Mas e a segregação na cara? A gente também nem escondeu, ué. Não, o cara criou um tribunal racial já, velho. Tipo assim, passa na frente, é negro, fica na... Então, tipo, isso aí é um absurdo, mas os caras já estão propondo isso aí, velho. Isso aí é o seguinte, cara, é pra levar a sociedade... É que isso aí vai levar a sociedade, velho, a um estresse tão grande que as pessoas vão começar a se matar, aí o governo vai ter que intervir mais e pra resolver a situação vai ter que concentrar mais poder no governo ainda. E isso que os caras querem. Os caras querem forçar. Por exemplo, tu fala assim, pô, qual é o objetivo do governo em ter violência nas ruas, as pessoas se matando e tal? O objetivo do governo é o seguinte, é a violência chegar a um ponto que tu não consiga mais suportar, que tu vai aceitar qualquer solução que eles derem pra violência. E se a solução for concentrar todo o poder da sociedade neles pra resolver o problema da violência, tu vai aceitar. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, pra gente resolver o problema da violência, todos os estados, todas as polícias vão ter que responder a mim. Porra, o cara vai criar uma o cara vai poder te prender lá no teu bairro, dando uma ordem lá de Brasília. Entendeu? É tipo super ultra poder soviético concentrado no governo federal. Tu vai aceitar porque tu não aguenta mais a violência. Então os caras deixam toda a situação chegar no limite absoluto pra que tu aceite concentração de poder no... Cria o problema e te vende a solução. Cria o problema e te vende a solução. Então os caras, assim, ó, isso aqui, cotas de racial pra atendimento, velho, não, isso aqui não atrai voto de negro. Só que cria uma tensão racial entre as pessoas absoluta, velho. As pessoas vão sair que se matando. Aí que se uma barbaridade desse é aprovada, que eu sinceramente já vou antecipar pra você que eu acho que isso não vai ser aprovado não, Ratão. Mas vamos supor que seja, vamos supor. É aí, Ratão, o exato momento onde um coitado de um branco que tá sofrendo fica na fila e passa o que tá menos machucado, o negro, na frente, é este o exato momento onde esse cara vai, por exemplo, e grita, ô, vocês estão passando... Vou usar um exemplo aqui, meramente ilustrativo, tá, Ratão? Vou usar um meramente... Vocês estão passando preto na frente dos brancos? Aí vai falar, olha lá o racismo, olha como é que o racismo tá na sociedade. Olha lá, chamando os outros de preto, olha lá, olha lá que barbaridade. Esse é o exato momento onde o cara, no desespero, vai, aí usa contra a arma dele mesmo, o sistema se retroalimenta, não é assim? Sim, isso mesmo. Cara, tu disse que isso nunca vai ser aprovado, né? É absurdo, certo? Cara, ó, é o seguinte, ó, a próximo item é da Conselhos Populares. Tem uma coisa, análogo aos soviéticos que tinham na União Soviética, é o seguinte... Os caras já, na verdade, no governo petista já tinha isso, só que era para comissões parlamentares, para sugestão de leis. Mas eles querem fazer conselhos populares para aprovar leis. Ou seja, o que é isso? Eles vão chamar uma coisa que eles chamam de sociedade civil organizada, que é chamar o sindicato, as ONGs, não sei o que, para discutir um termo. E o que sair dessa discussão tem força de lei, não precisa passar pelo Congresso. Ou seja, não precisa mais ser um mensalão. Entendeu? É só mandar ali no Conselhos Populares e aprovar, depois sancionar pelo presidente e aprovar uma lei, cara. Então os caras... Isso, uma coisa que o Chaves fez foi isso, que é tipo isolar o Congresso, começar a tornar o Congresso, passar poderes do Congresso para Conselhos Populares e os caras são donos, controlam os Conselhos Populares. Porque é o seguinte, tu não vai poder sair do teu emprego, pegar um... e ficar 2 meses em Brasília discutindo um assunto lá com os caras. Quem é que vai lá? Vai o movimento... Que ganha pra isso. O movimento negro contra a opressão, não sei o quê, as feministas, não sei o quê, as católicas pelo direito de decidir, não sei o quê, não sei o quê. Que são movimentos que eles... que estão fechados com a agenda deles. Aí eles conseguem... tudo que esse movimento decidir lá tem força de lei... E aí eles contornam o Congresso. E aí, meu, se eles conseguem fazer um negócio desses, eles conseguem passar essas outras coisas, entendeu? Porque é o seguinte, ó, é só tu ver o plano. Marco regulatório da mídia. Os caras começam a controlar a mídia. Aí então eles já controlam a narrativa. Quando eles criam um conselho popular, a mídia vai dizer, não, isso é uma ótima coisa e tal. Tu vai falar, tu vai reclamar pra um amigo teu, olha aí o que tá acontecendo. Não, não, mas eu ouvi na rádio lá o Marco Antônio Vila dizendo que é uma ótima coisa, por exemplo. E aí vai passando, eles vão avançando na agenda, daqui a pouco eles estão coordenando o Congresso, daqui a pouco eles estão colocando os juízes lá por cota racial, daqui a pouco... Passa 20 anos, velho. Nunca mais tu tira os caras do poder. E outra coisa, meu, tô dizendo assim, ó, se o PT ganhar agora, velho, a gente só conseguiria tirar eles do poder, velho, com uma revolução armada. Só que o povo brasileiro não tem arma. Que nem os venezuelanos. Os venezuelanos lá hoje, eles só conseguem se livrar do Maduro lá com uma revolução armada. Só que eles não têm armas, porque eles foram... Desarmados. Houve o estatuto de desarmamento lá. Eles não têm armas. Os cubanos não têm armas. Olha os cubanos. Como é que tá os cubanos? Lá estão, tem caderninho de racionamento de comida lá. Entendeu? Tu tem direito a um ovo por semana, tu tem direito a 1 quilo de farinha por semana, entendeu? E então, é o que eu tô assim, te falando, eles criam o problema e vendem a solução, porque... inclusive eu queria fazer um texto sobre isso, mas eu tô antecipando. É assim, ô Ratão, você tá na merda? Olha só que bom, gente, o governo liberou 1 litro de leite pra cada um. Aleluia, tá morrendo de fome, graças a Deus. Quer dizer, mas quem que criou o problema da miséria? O Estado. Mas aí ele te vendeu a solução. Graças a Deus a gente tem... Ô Ratão, puta que pariu, Ratão. Graças a Deus a gente tem o Estado pra dar o leite pra gente, Ratão. Como que você, Ratão, quer que o Estado pare de ajudar a gente? Se não for o Estado, a gente morre de fome. Você entendeu como é que é a artimanha, Ratão? Como é que é a sacanagem? Com certeza, cara. aqui, meu, nesse programa aqui, eu te falei, tipo, uns 15% do programa. Tem mais coisa, mas não tem como a gente cobrir isso aí. Mas isso é só para as pessoas entenderem, cara, a seriedade do bagulho. O tamanho da rola que vai entrar no nosso rabo se a gente perder essas eleições. E muito, e a nossa chance de perder é de 80%, tá entendendo? Muito por causa, cara, agora é uma mensagem pros ouvintes, é o seguinte, cara. Não tô brincando, não é forçação de barra, não é querendo dar uma degustação, mas é o seguinte, cara. Muito dessa chance grande que a gente tem de perder isso aí se deve ao orgulho das pessoas, cara. Por exemplo, tinha o que eu te falei da pessoa raciocinar por palavras e tal? Então, o Bolsonaro é nazista, é homofóbico, as pessoas ainda sentem uma vergonha de votar no cara. E lá no espectro de votação, lá tem uns caras razoáveis. Tipo, tem o Amoedo, que é um cara... que é, tipo, liberal e também não tem essas... No currículo dele não tem umas palavras ofensivas, então ele atrai bastante voto. Por exemplo, o MBL lá, o galerinha do MBL, ia votar nesse cara. Tem o Álvaro Dias, que tem lá 1%, 2%. Tem o Alckmin, muita gente vota no Alckmin. Ainda porque o Alckmin não tem as... ele não tá rotulado como extremista. Ele tá no centro e tal. E, cara, hoje existem condições para o Bolsonaro ser eleito no primeiro turno. E aí eu faço um apelo para a galera, meu, para abrir mão desses votos, que são votos, vamos dizer assim, ó, limpinhos, bonitinhos, que tu não vai passar vergonha no teu ciclo de amigos se disser que votou nesses caras, ninguém vai te dizer que tu é gado, ninguém vai dizer que tu é burro, ninguém vai te chamar de preconceituoso. Mas, assim, abra mão, velho, desse voto no Amoedo, por exemplo. Porque é o seguinte, cara, o Amoedo, ele tem 425 milhões de reais, cara. Quando o caldo entornar aqui, ele vaza... Pra gringa? Daqui vai pior. Ele vaza pra gringa, vai morar lá na gringa, vai morar do bom e do melhor na gringa, e tu vai ficar aqui, velho. Entendeu? E, por exemplo, hoje já se calcula que o Bolsonaro precisa de 6%, cara, de intenção de voto pra se eleger no primeiro turno. Se for pro segundo turno, aí o caldo entorna. As urnas forem corretas. Yeah. Ainda tem o rolo das urnas. Então, assim, ó, tem muita coisa contra. Tudo? Não precisa. Cara, tem muita coisa contra. A gente não precisa, além dessas coisas contra, a gente não precisa de um cara jogando o voto fora numa pessoa que não vai ganhar, cara, não vai pro segundo turno. Então não adianta, é melhor a gente concentrar esforço nisso aí, é uma questão de vida ou morte, velho, não é brincadeira. E outra coisa, cara, o Amoedo, ele chegou agora, em março, ele chegou em março e quer sentar na janelinha, né, cara? Chegou no... entrou no ônibus agora e já quer da banda na janelinha. Cara, ele vai ter tempo pra construir uma candidatura, o cara tem que ir no Super Pop lá ser entrevistado por Traveco, pela filha da Gretchen. Ele tem que passar por isso aí, velho. Isso aí é um rito de passagem, velho, se o cara quiser ser presidente. Tem que passar pelo Super Pop, tem que dar entrevista pra todo mundo, tem que trabalhar por 4 anos pra poder chegar viável. O cara não chegou viável, a candidatura dele tá atrapalhando o Brasil agora, porque os votos que estão sendo depositados nele são suficientes pra gente meter no primeiro turno nessa eleição. E se for pro segundo turno, cara, aí talvez não adiante esses votos. Talvez não dê mais. Talvez os caras consigam fazer aliança, talvez consigam fraudar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o seguinte, tô fazendo um apelo, porque isso aqui não é brincadeira, velho. Porque se esses caras conseguirem eu falei aqui 15% do plano dos caras. Se os caras conseguirem realizar 20% dos 15 que eu disse, eles já nunca mais seriam do poder, cara. Porque assim, ó, eles não vão cometer o mesmo erro que eles cometeram no passado, de permitir que o judiciário foda com eles, de permitir que eles sofram impeachment, de permitir que existam opositores de verdade, existam Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro só é possível, cara, porque é possível um partido qualquer lançar uma candidatura para presidente. Eles entrando agora, eles põem lá só um partido com, sei lá, a partir de 60 deputados pode lançar candidato a presidente. Deu, pronto. Nunca mais tu vai conseguir ter um cara tipo Bolsonaro pra tentar de novo. Vai ser sempre os mesmos. vai ser sempre os mesmos. Eles nunca, eles não vão permitir, cara, a oportunidade da gente ter um candidato fora do sistema nunca mais, eles não vão cometer esse erro de novo. Então, é a última chance que a gente tem de ou atrasar isso que está acontecendo, ou até de repente eliminar isso aí, essa possibilidade, e a gente reconstruir aí um pouco de liberdade, liberdade de mercado. É só tu ver, cara, o dólar aí baixou o quê? Baixou 50 centavos quase na última semana? Só por causa da perspectiva do Bolsonaro ganhar a eleição? Então, assim, o cara já nem entrou e já melhorou a economia já, tá entendendo? É, a bolsa subiu, o dólar caiu. Então é o seguinte, eu tô só pedindo pra galera que tá nessa frescurinha, nessa vaidade de votar num Amoedo, nessa questão ideológica, puta, cara, eu vou lá votar nesse cara, porque esse cara é bom e tal, é um cara limpinho. Bom, meu, beleza. 2022 tá aí, e você vai poder votar nesse cara de novo, esse cara vai estar mais preparado, vai vir mais longe, tenta em 2022, só que agora não é o momento, né? E é isso que eu tô preocupado, porque as pessoas não compreenderam o que tá rolando. Elas ainda estão pensando assim, não, eu voto no Amoedo agora, depois no segundo turno eu voto no Bolsonaro. Meu, talvez não seja mais possível votar no Bolsonaro. Talvez não adiante votar no Bolsonaro no segundo turno. Então, vamos tentar liquidar a fatura agora, velho. Eu recebi informação ali interna dos partidos, que os caras estão apavorados e estão, entre eles, comentando a possibilidade de vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Então, os próprios estrategistas dos outros estão preocupados com que isso. Ele vai quebrar o sistema todo. Porque isso aí é o seguinte, cara. O sistema inteiro é baseado no seguinte, ó. Quem ganhar, chama o outro pra dentro do governo. Tipo, o Haddad ganha, ele chama o Ciro, chama a Marina, chama essa turma toda aí, entra lá e ocupa cargo, porque tem 1 milhão de estatal. O Bolsonaro, cara, ele vai chegar lá e ele vai foder com tudo, cara. Ele vai vender as estatal, vai manter umas 3 ou 4, vai desaparelhar o governo, vai demitir um monte de cargo de confiança. Então ele vai sanear o negócio e vai atrasar o projeto dos caras em décadas. E ele não tem um compromisso, ele não chegou lá. Ele chegou lá com live no Facebook, cara. Ele não gastou nem 1 milhão de reais na campanha dele ainda. Então ele não tem um compromisso com o sistema. Não é que nem o Alckmin, por exemplo, que há 2 meses atrás já tinha loteado todo o primeiro e o segundo escalão de governo, já tava os cargos, ó. Vai pro fulano, vai pro ciclano, vai pro beltrano. Entendeu? Então, assim, outra coisa, meu, essa galera que tá lá, PT e tal, eles, a missão deles é acabar com a Lava Jato, eles vão acabar com essa história, ninguém mais vai ser preso, ninguém mais vai pra puta que pariu, e a gente vai pagar caro por isso. E talvez assim, velho, a gente não tenha uma oportunidade, pessoas assim da nossa idade, Hernani, talvez não vamos ter a oportunidade de viver num país normal, entendeu? A gente vai viver numa coisa próxima à Venezuela, velho. De restrição de liberdade, entendeu? Republiqueta mesmo. Porque, tipo, é a única. Os caras só estão interessados em manter o poder, não estão interessados se tu tá viajando de avião, se tu tá comendo bem, quantas calorias tu come por mês, os caras não estão interessados. Eles são interessados em viver ela bem e nunca mais sair de lá. E eles tinham um plano de governo, como falou o José Dirceu, que era para 30 anos ou mais. E eles saíram com 16 anos de governo. Eles foram chutados para fora. Então, se eles voltarem, véio, eles vão voltar com a faca nos dentes. E aí, hoje, qualquer voto que tu der no Almoedo, no Alckmin, na puta que pariu, tu tá dando 2 votos pro Haddad. Por quê? Porque esse voto não vai pro Bolsonaro e garante o segundo turno pro cara. E aí, no segundo turno, tudo pode acontecer, cara. Porque é uma nova eleição, podem fraudar, pode estar muito parelho a eleição, os caras podem conseguir assassinar a reputação do Bolsonaro nesse próximo mês pra frente. Tudo pode acontecer, cara. Então não dá pra dar chance ao azar. Eu vim aqui falar, ler a porra do plano de governo pra dar uma assustada em vocês, como eu me assustei, entendeu? Pra ver se acorda, porque eu tô sentindo que a galera não acorda. Tô conversando com eleitor do Novo e os caras não, simplesmente eles estão agindo como seita, eles não querem nem ouvir, entendeu? Parece que eu tô falando com eleitor do PSOL, às vezes. Entendeu? As pessoas não estão percebendo o nível da gravidade do negócio. Parece que tá todo mundo é milionário e não vai se fuder no final, entendeu? Como eu te falei, todo eleitor do Novo tá a um assalto de virar eleitor do Bolsonaro. E esses caras, realmente, o Brasil não chegou nesses caras ainda. Mas é quando a Venezuela vai chegar. Vai chegar pra todo mundo. Parece o recado que eu tinha pra dar pros ouvintes aí, ô Hernan. Bom, talvez eu vou ter que pegar umas economias. Um negócio que eu ia pagar a faculdade. E eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou deixar de pagar a faculdade esse mês e vou pegar o ônibus pra ir votar em Minas. A minha parte eu vou fazer. É o que eu posso fazer. Eu posso gastar e ir votar. É o que eu posso fazer. E eu peço a você, que é ouvinte, que faça a sua parte. Indo lá e votando. Não só em presidente, escolhe os outros. Os outros eu não vou dizer, não. Você escolhe os deputados que quiser, tudo. E Bolsonaro, cara. Essa é a mensagem aí que o programa tem. Essa é a mensagem do Ratão. Essa é a minha mensagem. E você, ouvinte, pensa bastante. E eu sei que a democracia é uma farsa. Eu sei tudo. Tá bom. Mas é o que pode ser feito. É o que pode ser feito agora, tá? Eu vou fazer esse esforço aí. E eu recomendo que você faça. Cara, eu queria pedir pros ouvintes aí, quem puder escrever nos comentários do YouTube lá e tal, se esse programa abriu teus olhos, se tu realmente considerou mudar o teu voto, quem tu ia votar antes, ou se não, se tu vai continuar fazendo, vai continuar votando em quem tu vai votar, eu gostaria de saber, cara, gostaria de entender o que tá rolando. Que vai acontecer, porque esse programa vai pro ar antes de domingo, certo? Vou me esforçar. Porque daí ele não adianta se depois do domingo, né? Mas é só pra gente ver, tirar a febre do que vai acontecer, pra gente dar uma sentida se der. Né? Mas daí é contigo, né, Hernani? Tu que é dono do negócio e decide o que tu vai fazer, né, cara? Mas assim, eu tô à disposição do programa, como sempre, Hernani, tamo junto, tá? E... qualquer coisa pode contar comigo aí, se tu quiser, depois do dia 7, aí a gente volta a conversar pra fazer um balanço e sentir o clima do que vai acontecer. Então tamo junto, beleza? É isso aí, Ratão, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou! Pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão. Que se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. E ando tranquilo e ninguém me diz nada. E lá camburão não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa polícia. Lá até parece a Suécia bacana, e se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. E se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o se gritar, pega. Você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o que ando tranquilo e ninguém me diz nada. E lá camburão não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa. trouxe para ser roubado. Que se gritar, pega ladrão.